respeita a zaga, que é muito aqui fala, amanhece com a boca rasgada, grotão. Minha quebrada, as moleque aqui não gela. Carne simples da barreta, não dispensa três janela. Pisar de mansinho, não tenta atrapalhar, pois a banca é nervosa, então basta acreditar. Dispensando os comédia, um brinde só pros guerreiros, que respeita a azarina, acaba no cheiro do queijo, brá brá brá. Rola demais, tanto faz, meu rapaz, a cobrança é severa, e eu sou sagaz. Quem nunca deu mancada, que dê primeira barrotada. Se te incomoda as palavras, então livra as caras. Livra as caras, livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras, parceiro, procure teu sossego, ande ligeiro no gue, cobramos daquele modelo. Respeita a chave, toda quebrada, o lema é um só. Mancada na área gera desgraça, morte, o que é pior. Que o homem demonstra em um momento de fúria, só estocada na carne, barrotada da bruta. Corpo irreconhecível, achado no grotão. Se moscar em João Pessoa, ninguém alisa não. É lei do cão esse jogo, é tipo olho por olho. Nego no motor cabuloso, rajando muito pipoco. O som do medo é triste e alucina. O som do Zeco, Samu, Rabecão e da polícia. Ande no sapatinho, não dê vacilo não, pois quem manca na quebrada ganha furo no cocão. Os psico come nada, é alucinação. Nego fica na escuta pra botar mais um pro chão. Livra as caras, livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras, canalha. Canalha não livra as caras. Nossa banca não para e continua a saga. Cabeças serão cortadas sem piedade nem mágoa. Canalha, toma na cara essa sessão de rajada. Deixa subir a fumaça que vai encharcar toda a alma. Dinheiro não compra uma causa, nossa dádiva sem ouro nem prata. Sem corda de prata, as peças intocadas. Canalha que fala, só fala, não como nada. Fala demais, age de menos, quer subir na hierarquia, soltando veneno. Quer fazer o outro de menos e só quer ser o mais. Paga demais, sabe o que atrai, agora não te daremos paz. Na rima estoura o MC, afirma essa gás. Vem na estresse pela grota, canguru, zona sul, do mono. Quem entrou na mira, vou derrubando um por uma gangue é pesada. Hip hop paraíba, os cabeça chata. Livra as caras, canalha. Livra as caras, livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha, livra as caras. Livra as caras, canalha.